Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alerta de Spoiler. E hoje vamos falar sobre a nova fase do agente Bourne nos cinemas. Vamos falar sobre o legado Bourne, que chegou aos cinemas na última sexta-feira, dia 7 de setembro, no dia da independência do Brasil. Que não tem nada a ver com o filme, mas era um feriado, então whatever. Pra falar comigo desse filme, que infelizmente não foi como eu esperava, tá aqui ao meu lado, como sempre, o Alexandre Luiz. É, pelo menos a nova versão do Extreme Ways ficou legal. Pelo menos isso, né? Não é de um total desgrado. E também, hoje, nosso convidado aqui, diretamente da nossa equipe, Eduardo Silva. Olha, assim como o Aaron Cross, eu também tenho outro nome, porque na verdade eu não sou um projeto de ciências. Será que não? Não. Tá certo, então. Bom, de início, queria saber o porquê você achou bom o filme, Eduardo. Não consigo entender isso. Cara, o que algumas pessoas podem ter visto como o ponto negativo do filme, que foi a coisa do Aaron Cross, ele ter um pouco menos, pra não dizer quase nenhum, assim, conflito interno, como o Jason Bourne tinha. Eu gostei disso, dele ser uma pessoa assim, tanto quanto mais desencanada. Ele sabe que ele foi recrutado pro Outcome, que é o Treadstone 3.0, né? Porque o 2.0 era do Black Friar. Eu gostei dessa coisa dele não ser tão encanado. Meu Deus, eu não sei da minha vida, o que eu fiz, onde eu tô, por que eu tô aqui. Eu gostei dessa coisa, só acho que ele pergunta demais. E o que mais que eu gostei do filme? Eu tô achando que você quis gostar do filme, não que você gostou. Você acha, cara? Eu fui com o coração super aberto, eu gostei. Gostei do Jeremy Renner, achei que ele tava à vontade no papel. Ele casou com o papel, entendeu? De não ser tão, como eu já falei, vou ficar repetitivo, ser tantos conflitos internos como o Bourne do Matt Damon. Alexandre, agora é a tua vez. Nos diga por que o filme não é bom. Bom, são várias coisas, né? Vários motivos pro filme não ser bom, mas o principal dele é que, assim, se a gente for analisar dentro da trama do Bourne, é um filme desnecessário. Ele não acrescenta nada à franquia, né? Ele não funciona. Primeiro que ele não se encaixa nem como sequência, nem como prequel, né? Ele é uma sidequel. Derivada, né? É uma série ali, um spin-off, sei lá. Mas, e o personagem, ele não tem carisma nenhum, assim, a questão da falta de conflito, não é nem a falta de conflito, é a falta de uma motivação que você realmente se importe com o cara, sabe? Ah, eu não quero, eu preciso tomar uma pílula azul lá, porque senão eu vou ficar burro de novo. Porra, peraí, cara, não, vocês estão de sacanagem comigo. Sabe, tipo, o cara tem que tomar o remedinho lá, porque senão ele vira o Rayman sem a inteligência, né? Pois é. Exatamente. Porque na cena que mostra ele todo machucado, né, sendo entrevistado pra entrar no projeto e tal, você percebe que o cara, ele é o Rayman. Caraca, essa foi a comparação. Eu gostei daqui. Essa entrevista é um teste? É um teste. Ah, legal. Pô, eu queria passar nesse teste, eu gostei daqui. Puta, cara, eu não acredito nisso. Sabe, então não é uma coisa assim que você se importa com o personagem. Principalmente pela forma como ele é mostrado no começo do filme. Você fica 40 minutos vendo o cara lutando com o lobo, nadando, escalando montanha. Pô, peraí, cara. Cadê a história? Cadê a trama? Me mostra. Porque, porra, o Bourne, o Identidade Bourne, quando começa... já é porrada, né? O cara aparece do nada, ele é salvo e tem aquela coisa, quem sou eu? E aí ele tem que tentar descobrir quem é ele e tudo mais. E o máximo que o Tony Gilroy, que é o diretor e o roteirista desse filme, e o roteirista dos outros também, o que é mais assustador ainda, porque como é que o cara que fez os três filmes comete uma bobagem dessa, é colocar a maior motivação do personagem como ele não querer voltar a ter um QI baixo. Pô, ele não é um personagem que perdeu a memória, que ele tem toda a memória dele, podia ter 70 mil motivações melhores do que essa. Então, sei lá, cara, a motivação idiota de vingança seria muito mais interessante. Exato. Ele ter desenvolvido uma amizade pelo carinha lá que acolheu ele na cabana, sabe? E falar, não, agora eu vou atrás dos caras porque eles mataram o carinha aqui. Não, ele vai atrás dos caras porque ele não pode ficar sem a pílula azul. É, ou até mesmo lutar pela vida dele, descobrir por que, querem matar ele, por que que estão eliminando os projetos. Não porque ele precisa do remédio, entende? Se ele fosse, tipo, se ele tivesse uns 60 anos e tivesse indo atrás de alguém por causa da pílula azul, eu até entenderia. Ai, que merda. Olha o retardo mental, a minha pílula azul que tá faltando, que eu demorei pra entender a piada. Caraca, cara, caraca. Mas não é o caso, né? O cara, ele só... E acaba ficando uma coisa assim que até você para pra pensar, você, porra, mas que raio de motivação mais egoísta é essa, né? Pois é, não, não pega isso, cara. É, porque o Bourne, ele tinha a questão toda de... Depois, né, ele tem a questão da vingança por terem matado a Marie no segundo filme. E a questão dele querer mesmo jogar merda no ventilador e falar... E expor a CIA, né, e a Operação Blackbriar e Treadstone. Quer dizer, cria uma pregnância, cria uma relevância pra história, sabe? No caso desse, não. Ele não tem. Né? E um vilão, assim, o Edward Norton, ele... vai do nada pro lugar nenhum. Total, assim. Eu não consegui entender o Edward Norton como vilão, cara. Ele, tipo, ele fica meio... Só você não entendeu? What the fuck? O que ele tá fazendo ali? Tipo, ele tá do lado do cara, ele não tá, ele... Não, é... Ele faz o que o Conklin era no primeiro filme, né? E depois o personagem do Jason Statham faz no segundo e no terceiro, mas... Poxa... Sabe, de uma forma assim tão vazia. Tem um flashback dele com o Aaron Cross, assim, que não faz o menor sentido aquele flashback no meio da história. Pois é, nem pra sair uma porrada entre os dois ali, cara. Tô esperando os dois saindo a porrada e nada, nem nada. É, não, a verdade é que eles foram... A gente tinha até conversado no cast do Bourne sobre como seria essa quarta parte, e eu lembro que eu falei assim, ah, não, acho difícil o Tony Gilroy estragar, porque foi uma coisa que ele concebeu desde o começo. Pois é. E ele criou uma história assim que foi... É, eu gostei do filme. Gostei, assisti. Só que aquele negócio, já passaram quase 15 dias desde que eu assisti o filme. E ouvindo vocês, a gente bota a mente pra trabalhar. Engole a pílulazinha azul. E é uma parada assim tão absurda que parece... Não sei se vocês concordam comigo. Que esse filme foi simplesmente pra dizer assim... Olha, a gente tem esse novo cara aqui. E a gente vai... com certeza fazer uma nova trilogia, porque a gente quer ganhar dinheiro. Então a gente não vai criar um mote principal, isso vai ser só o começo da história. Se vocês quiserem acompanhar, vocês vêm com a gente nos próximos dois filmes. Pois é, é engraçado que eu tava vendo algumas sinopses em português, até trazia o arquiteto da primeira trilogia, Bourne, que seria ele no caso, só que é aquele negócio, né? Arquiteto não é engenheiro, ele sabe projetar, mas não sabe executar, né, cara? E foi o que ele aconteceu. Então, mas tipo, isso... Por trás dos outros filmes, ele foi super bem. Agora chegou na hora dele executar o negócio, não saiu legal. É, e o que é mais impressionante ainda, porque o Tony Gilroy dirigiu um filme muito legal que chama Conduta de Risco, que é com o George Clooney. Pô, é um filme massa, muito bom o filme. Ele dirigiu aquele Duplicidade também, tudo bem, Duplicidade não é nenhuma obra-prima e tal, mas é divertidinho, tem alguns problemas de ritmo, ele tem uns probleminhas de ritmo, mas ele é divertido. E até assim, a hora que saiu, pô, o legado do Bourne, tem o cara que escreveu e é o mesmo cara que tá dirigindo, pô, não vai errar, né? Mas errou, assim. E uma coisa, por exemplo, nem só de erros, tem um acerto. Eu gostei do filme não ter tanta câmera nervosa, né? Ou câmera tremida, como o pessoal costuma chamar. É, mas ele tem. Principalmente nas cenas. É, mas aí nas cenas de perseguição, ele resolve do nada, né? A emular o estilo do Paul Greengrass. E muito mal, cara. Muito. Você não entende nada que tá acontecendo naquela perseguição, cara. É, sabe? Muito whatever aquilo, cara. Você não consegue entender o espaço onde tá se passando aquela perseguição. É incompreensível. E você não consegue entender o que acontece mesmo, sabe? É, tem uma parte lá que a personagem da Rachel Weisz, né? Ela... dá a entender que ela deixa cair um negócio, ela, esse, pô, o que é aquilo? Ela que deixou cair ou foi o cara, o exterminador de... Não, exterminador não. De Jeremy Renner. O cara é tipo um T-800, aquele cara. É verdade. Cara, e a hora que ele cai na primeira vez lá, a hora que ele levanta, eu achei que a cara dele tá metade, assim, tipo, um esqueleto prateado, sabe? Porra. Cara, e aquela cena é muito irreal, cara. Me lembrou o filme 007, que ele conseguia fazer tudo, cara. Tipo, a menina caindo de lado, ele segurando ela aqui, dobrando a moto do avesso, sabe? Umas manobras. É, cena de 007 do Pierce Brosnan, sabe? Pois é, mas é um negócio muito irreal, cara. Tipo, ele, a menina pra um lado, ele com o outro com a moto e andando, batendo no caminhão, tá ligado? E a moto não cai, não, ninguém cai. Caramba, que é aquilo, cara? Não, e a cena é interminável, né? Não, é, pois é, nunca acaba. E a hora que acaba, acaba o filme, né, cara? Tipo, uou! É, foi uma parada muito esquisita, né, cara? Que elas caem lá, parece um molequinho, aí ela, ajuda a gente. Beleza, agora vai continuar. Não, acabou. Afinal de contas, todo velho pescador nas Filipinas fala inglês pra entender que ela pediu ajuda. Com certeza. E dá carona pra um americano do nada, uma mulher do nada que tem um tiro. Eu acho que ele deu mais a carona por conta da Rachel Weisz, né? Porque... E outra, esse tiro, você viu? Tipo, o cara atira de lado nele e a bala pega de frente. O cara tava no procurado, né? Ele fez curva com a bala. Ele tira de lado e a bala passa no ombro dele aqui, né? Tipo, de frente. Como? Não sei. Tudo muito fora do... E fora que o filme fica toda hora tentando lembrar a gente que é um filme do Bourne, né? Eles falam como mais se o título do filme já não fizesse esse serviço. Né? É incrível. Ele fala mais o nome do Bourne do que o nome do próprio protagonista. E ainda sem contar que não contente em ficar falando o nome do Bourne toda hora, ainda mostra uma foto dele, né? Pra falar, ô, é o Bourne mesmo. Não é outro, é ele. Tá a foto aqui, ó. Sabe o que dá a impressão? Que os caras fizeram ruim de propósito pro Matt Damon e o Paul Greengrass voltarem pro próximo, sabe? Pô, vamos salvar essa porra dessa franquia. Tá implorando, voltar, né? Voltem, voltem, voltem. Se queriam tocar pra frente, então toca, mas fica voltando toda hora nele. Ele toda hora no mostrando o Matt Damon e falando do Bourne. E o trailer, o trailer engana a beça, né? Porque no trailer a gente pensava que a Pamela Land ia estar o filme inteiro, né? Ela aparece 10 segundos no final só pra entrar na limusine, mais nada. E é assim, tem uma coisa que é interessante no roteiro que poderia ter sido melhor aproveitado, que é o fato do filme se passar durante os eventos do Ultimato Bourne. Exatamente, cara. Isso eu achei a ideia... Essa ideia, pelo menos inicial, era genial, cara. Pois é, poderia ter, sabe? Mas aí, não, a gente fez isso mesmo só pra mostrar que o filme se passa no mesmo universo. Pô, o nome do filme já mostra isso, não precisa ficar... A cena inicial, que recria a cena do Bourne na água, sabe? Totalmente desnecessário aquilo, não tem porquê. Ai, ai, cara, sei lá, eu acho que aqueles caras esperando que o pessoal, a hora que vê aquilo ali, vai achar que é o Matt Damon que vai sair nadando ali, né? É. Final do terceiro filme, né? Ah, cara, não dá. O Jeremy Renner tá bem, ele é um ator, assim, ele não, bem, na verdade, ele não tá, né? Bem mesmo, ele tava no filme do Ben Affleck lá, o The Town. Ele não tá muito diferente do Gavião Arqueiro, por exemplo, ele só tá mais bobo, né? Mas não tá muito diferente. Mas ele tá bem, não compromete, né? É, ele tá. Quando entra Rachel Weisz, parece que o filme vai finalmente pegar no tranco, assim. Até por conta daquela cena do cara atirando lá no laboratório, que é muito boa. Gostei muito daquela cena. Ela é muito tensa, muito bem dirigida. Né? E aí você fala, porra, agora o filme achou o ritmo. Mas não, era só essa que era boa, né? Pois é, tipo, tenta forçar ali um relacionamento entre os dois e não flui, sabe? Pois é, né? Nem no relacionamento entre os dois, assim, o negócio fica muito legal. Porque, porra, de certa forma ele sequestrou ela, né? É, exatamente. É a síndrome de Electra, né? Ela se apaixona pelo cara só porque ele sequestrou. Eu acho engraçado isso, né? O pessoal reclama do Thor se apaixonar pela Natalie Portman. Pela Natalie Portman. Né? Do nada tudo também, bem. Né? Do nada, né, que ele se apaixona por ela. É, né? Do nada, tá, mas porra, pera aí, o cara é um viking, cai na terra, a primeira coisa que ele vê quando ele cai na terra é Natalie Portman. Precisa Tem de eu, alguma cara. Explicação? Tem eu. A Rachel Weisz não, cara, tipo, o sentimento parece que vem mais dela do que dele, uhum. Né, no relacionamento ali. Cara, e o Jeremy Renner, o cara parece o Didi, sabe? Tipo, Sacanagem, cara. Ele tem a mesma cara de Didi do Daniel Craig, do Clive Owen, sabe? Esses caras, esses novos atores de filme de ação, e todos têm cara de Didi pra mim. E parece que ela realmente, né, sentiu alguma coisa ali pelo Jeremy Renner, que se parar de tomar o remédio vai ficar com QI de 50, sei lá. Não dá pra entender se ela sentiu ali ou se ela gostava dele antes, porque aquele flashback dela tá toda arrumadinha pra ele. Só que daí se você olhar, ela tá toda arrumadinha pro negão lá também, naquela cena que ela vai examinar ele. Ela olha pra ele, dá até um tremelique assim, sabe? Tipo, tá assim, cara. Aí eu fiquei meio, ué. Eu achei que ela ia agarrar o negão, eu achei. Ela ficou com o maior cara de... Qualquer um que fosse soldado, ela tava em cima, né? É o I6 do projeto, né? Chegava, ela já vinha como? Preparada para a ação. Ah, vai que ela não é a mulher que o carinha lá tinha se apaixonado também, né? O carinha da cabana lá. Será? Eu não duvido. Pô, não, né? Dava mole pra todo mundo. É possível, cara. É bem possível mesmo. Mas aí, sei lá. Não, ficou... E o jeito que ele aparece na casa dela, do nada, cara, assim, vum. E no momento certo, né, que ele salva pelo gongo. É, não, aquilo foi muito, muito conveniente, né? Não, na hora ele vai atrás dela e do nada ele chega na casa dela, justo na hora que ela vai... Estão tentando suicidar ela, né? Estão tentando suicidar, é bom. E vocês perceberam, né, a questão do carinha atirar no laboratório ali, meio que bota lenha, né, na fogueira da questão de teoria de conspiração e tal, de que esses atiradores norte-americanos aí não acontecem do nada, sabe? Estão programados pra fazer isso. Programado pra matar. É, meio que sugeriu isso mesmo, sabe? Do cara que do nada resolve fechar os colegas dentro de um ambiente... É, controlado e mata todo mundo, né? Pois é. O que também ficou bem sem explicação, né? O cara do nada pirou e tudo, e daí não levou a nada também isso daí, né? Só levou a querer suicidar ela. Só levou lá o meu Deus, o Edward Norton fazer toda uma trama mirabolante, né? Onde o cara era stalker dela, tinha calcinha guardada em casa, era uma loucura. E tinha calcinha. Por isso que ele... Aí ela rejeitou ele... Matou todo mundo, só não matou ela, né? Aí ela ficou tão deprimida que ela tinha que se suicidar também, que ela não ia conseguir sobreviver com aquilo, né? Meu Deus do céu. Verdade, foi... parece o roteiro do Didi, cara. Estamos acabando com o filme pro Eduardo. É, vocês estão destruindo, cara. Estamos abrindo seus olhos. Ah, cara, mas valeu. Eu bati palmas lentas no cinema quando ele fez a descidinha da moto lateral lá na escada da perseguição. Nossa, cara. Pois é, não danifica a moto. O cara desce na corrimão. Corrimão ali de cimento, né? Uma descida pesada e tal. E a moto aguenta numa boa, mesmo com o peso de duas pessoas, né? Exato, cara. Bizarro. É, realmente preciso saber a marca dessa moto aí, porque eu disse, se eu for comprar uma, eu queria uma dessa. Pô, eu queria aquela, tanto que aquela sobreviveu, tudo que ela sobreviveu ali, né? Acho que era a moto mesmo, era o Borne o negócio. A moto fazia tudo sozinha, sabe? Porque não pode. Seria interessante, né, o Pierce Brosnan aparecer como mentor do Aaron Cross no próximo filme, então. Aí vira mercenário Borne, né? Só que do lado avesso, né? Porque nem divertido, não é? Pois é, cara. E é uma pena, né? É um filme que é longo demais. Nossa, nunca acabava, cara. Muito longo, cara. Chegou uma hora, assim, que é difícil fazer isso. Me ficar olhando, sabe? Que horas são, cara? Não é possível. Não, o pior, cara, é que eu tava na cabine, daí deu meio dia, começou a me dar vontade no banheiro, tá ligado? E não acabava nunca. E aquela perseguição imensa entrou em cena e não acabava nunca. Eu falava, mas não vai acabar esse filme. E era que acaba aquela perseguição, na minha cabeça, ainda tava esperando ter um encontro dele com o Edward Norton, alguma coisa com o vilão, alguma coisa mais, sabe? É, aquela perseguição ali, ela não... É perseguição de meio de filme, sabe? Pois é, ela tinha que levar a algum lugar, sabe? Não levar a escapatória no final do filme. Levou ao legado Bourne parte 2, levou. O filme só abre leque só, né? Ele abre um só. Monte de leque, mas não pode. Eu não... Ele é uma grande introdução, cara. Se o segundo... Mas introdução tem que ter... Tem que mostrar que vem. É, mas eu acho que essa mentalidade aí de fazer filme já pensando nas continuações precisa acabar, cara. Porque existem casos aí do filme até... Não é nenhuma obra-prima nem nada, mas aí termina... Quer dizer, não termina, né? Não deu bilheteria, nada, então não vai ter continuação. Você vai correr agora. Né? Eu quero ver o que vai acontecer. Não vai. Né? Abraço e metade Shyamalan, né? Pra matar. Exatamente. Porque são filmes que dá pra salvar ainda. Sabe? A franquia do Bourne não morreu. Né? Dá pra, sabe, pegar e falar, não, vamos consertar essa cagada aqui, vamos criar um filme melhor, vamos fazer... Dá pra fazer isso. Mas eu não sei, com a arrecadação desse filme, eu não vi os números dele, se ele arrecadou bem, não, né? Não foi bem, não. Não, tá indo mal. Não foi, né? Não. É, então. Aí já começa a complicar, porque aí você cria um negócio que não tem fim, não arrecada o que era esperado, e aí acaba a série num filme ruim, sabe? Pois é. Isso eu me lembro aquele filme lá com o Hugh Jackman, Bússola de Ouro. Que acaba com eles indo pra guerra, né? Pra enfrentar o grande vilão e Nunca mais. Não, não vai ter outro. E é o que esse Bourne faz, tipo, deixa um 600 caminhos abertos e não vai pra lugar nenhum. Vou fazer a aqui bússola de ouro é do Daniel Craig, né? Daniel Craig, isso mesmo. É o irmão do Jeremy Renner, né? É, o irmão inglês do Jeremy Renner. Vou fazer aqui o momento Warley. É, até agora o filme já arrecadou... Já arrecadou não, né? Só arrecadou 98 milhões. Teve um custo de 125. Nossa, então... Ainda nem se pagou. Não. É, nem conseguiu se pagar. Mas agora tem as estreias internacionais aí que podem agregar no filme. Mas mesmo assim, vai ser difícil... Não vai agregar muito não, cara. Vai ser difícil ele conseguir arrecadar o suficiente pra garantir uma continuação aí. Não, é, e sem contar que ele tá praticamente... Agora que ele abriu o internacional, ele abriu junto com Mercenários praticamente, cara. Já tá quase um mês em cartaz, né? Lá fora já. Mais até, eu acho. Foi dia 8 de agosto? É, você vê que o filme ele já estreou numa época complicada. Cavaleiro das Trevas. Acho... Exatamente. Estreou duas ou três semanas depois do Cavaleiro das Trevas. Exato, do Cavaleiro das Trevas. É, então você já estreou numa situação complicada. Né? Então, aí o filme já não é lá essas coisas, o boca a boca não ajuda e complica. A crítica também não, ninguém botando fé no filme. Pois é, então acho que tem como salvar a franquia, mas vai depender da Universal apostar e... É, eles vão ter que fazer igual fizeram com o Fúria de Titãs, apostar nas cegas, assim. Pô, e o Fúria de Titãs foi uma bosta, né, os dois. Não é? Cair nesse erro, né, mas eles apostaram na ruindade, que foi ruim, não fez dinheiro e tentaram dar outra chance, né? É, então, não sei. E é uma pena porque era uma trilogia muito boa. Não precisava de um outro filme. E aí ficar o nome do filme lá, Legado Bourne, que ele nem encerra, nem começa nada, né? Pois é. Dá pra você entender agora por que lá no começo, quando começou os tumultos pro Bourne 4, o Matt Damon falou que o roteiro desse novo filme era fim de carreira, né? Por isso pois que ele pulou fora então, né? Sim. Malandro. Então, mas o roteiro não deveria ser esse, porque tiveram que adaptar todo o roteiro pra um personagem novo. Ou será que o roteiro era colocar os dois lado a lado? Porque faria mais sentido, daí uma hora, em um certo momento do filme, por se passar ao mesmo tempo, os dois se cruzar, sabe? É, poderia ser uma passagem de tocha, né? É, do Bourne tipo, Missão Impossível 4 que ia fazer de início. É, até que poderia ser isso. Mas isso também pode ter atrapalhado um pouco, né? Você imaginar que o cara tinha um roteiro pronto, sai o Matt Damon, sai o diretor, ó, agora tem que fazer outro roteiro e adaptar pra colocar um personagem novo. Quer dizer, isso daí prejudica, quer queira ou não, né? Então... É. Mas também a gente tá tentando arrumar desculpa pra uma coisa que não faz sentido, né? Pois é, que a gente tenta achar, né, ô cara? Porque, não sei, a direção podia ser ruim, mas o roteiro pelo menos tinha que ser bom, cara. Porque não faz sentido o cara cagar no quarto filme, cara. É muito estranho mesmo. E aquela coisa, já jogaram a obra original do Robert Ludlum as favas. Esquece, né? É porque se os filmes não eram fiéis aos livros, esse filme, ele só tem o nome do livro, o Legado. E o crédito, né? Como assim o crédito? Você não viu que aparece no começo do filme baseado em tal livro? Não aparece baseado, aparece inspirado. Pela obra de Robert Ludlum. Entendeu? Ele não leva em conta os livros de forma alguma, e mesmo que exista um livro chamado Legado Bourne, a história é completamente diferente. Então, assim, direitos, é complicado. Acho. Nossa, vocês acabaram com o filme, cara, pra mim. Pois é, cara, que pena. Mas eu queria muito mais ver Edward Norton, cara, eu gosto muito dele. A verdade é que foi todo mundo tão subaproveitado no filme... E acaba sendo meio que uma coxa de retalho e vamos colocar umas cenas de ação aqui pra empolgar a galera e com isso a gente vai vender a trilogia completa. Quem quiser ver vai ter que se contentar em assistir esse pouquinho aqui agora e daqui 2 anos a gente faz a segunda parte, encerra, vamos tentar trazer o Matt Damon de volta, vamos colocar ele bastante em destaque, vamos colocar foto... Vamos dizer que tinha o Jason Bourne, que ele era a ponta do iceberg, pra ver se ele volta pra ajudar, né? É, e vocês perceberam como que são, isso que o Eduardo falou, assim, de coxa de retalho, dá muito essa impressão, mesmo no começo, 40 primeiros minutos do filme, aqueles diálogos entre aqueles caras da CIA, cara, aquilo é muito aleatório. Uhum. E os caras falando em uma porrada de sigla, sabe? Que você, porra, que esses caras estão falando, meu, para. É tudo... Toda vez que eles entram em cena é pra falar que o Jason Bourne prejudicou todo mundo. É. Eles explicam isso umas 50 vezes, sabe? Não precisa mais. Vamos pra história. Cadê aquela urgência que tinha nos três originais? Não tem, cara. Pois é, o filme... Tem uma hora lá que o cara quer matar o Cross, mata logo pra acabar esse filme, sabe? O cara não tá acrescentando nada na história, mata. Pois é, a única motivação dele era ganhar a pílula. Ele queria se tornar perfeito. Ele queria ser perfeito. Mas pra quê? Porque vai ver que dominar o mundo. Exatamente. Já dizia Pink o cérebro. Entendeu? A motivação dele não leva a lugar nenhum, cara. Quero ser super esperto pra... Por quê? Eu não posso continuar nos Estados Unidos, senão a CIA me pega e me mata. Não posso trabalhar em tal coisa, senão a CIA pega e me mata. Já sei quem eu sou, não perdi a memória. Não tenho ninguém pra vingar, só um carinha que eu dormi na casa dele um dia. Cara, seria piegas, mas eu acho que seria muito melhor se ele terminasse o filme sem conseguir a pílula azul. E com a mina no final, sabe? Tipo, ela, não se importa que você vai virar, tipo, o Forrest Gump, mas eu gosto de você. Não importa, você vai sumir o Wayman de verdade. É porque se ele ficar burrinho, o pessoal da CIA não tem nem porquê, né? E atrás dele, aí ele ficava tranquilo. Pois mas é. Não, se ele ficar inteligente, aí que ele vira uma ameaça, meu. Se ele ficasse burrinho, pelo menos a mina poderia dizer, não, eu aceito você como você é e vamos embora. Aí ele vira pra ela. Minha rotinha. Virou o Tonho da Lua. Vamos lá fazer castelo de areia na praia, mas... Pô, mas muito triste, cara. Pô. Legal eles mostrar lá como é que é o treinamento, pelo menos deles, né? Uma vasca. Batendo em lobo. É, pra mostrar como é que o Bourne virou o Bourne. Ai, cara. Cara, deve ter na internet algum momento que os caras contaram quantas vezes é citado o Bourne, né? Porque desde o começo, né? Desde a primeira cena, a hora que ele vai na cabana até, cara, tem o Bourne desenhar, escrito lá. Acho que eles falam mais o nome do Bourne do que do Aaron Cross, cara. Ah, mas com certeza, cara. Acho que se você não prestar atenção, você não vai saber nem no final do filme o nome dele. Não, sem contar que ele é muito confuso, cara. Você demora a entender que ele tá se passando no mesmo tempo e o que ele tá tentando fazer, sabe? É muito confuso mesmo. Eu levei um tempão pra entender qual era a função do personagem do Edward Norton. Porque ele é da CIA, mas parece não ser da CIA, porque ele manda em todo mundo, ele fala, vamos matar geral, vamos matar os agentes de campo, vamos eliminar as testemunhas, ele faz tudo, cara. Você não precisa de autorização de ninguém. Em algum momento eu pensei assim, ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele é, porque ele tem esse poder de fazer o que ele quiser. Até lá o tiozinho lá, acho que é o personagem do Brian Cox, não é? Não, do segundo, do primeiro e do segundo, você quer dizer. Isso. Uhum. Mas coisas assim que você não entende, cara. Ele é muito confuso. Acho que na empolgação, realmente, eu fui no embalo. Mas vocês como destruíram já o filme pra mim, agora eu tive esse choque de realidade. Vou ter que falar. Abrimos os olhos. Essa é a nossa função, né? Abrir os olhos das pessoas. É um roteiro confuso, que vai do nada ao lugar nenhum, né? Porque no começo você não entende por que esse miserável tá lá na Sibéria, sei lá, na Antártida, sei lá onde tá. Alasca. Alasca. É, exatamente. Num lugar com neve. Que esse miserável tá lá, com aquela tomando lá o Viagra, entendeu? Aí, de repente, o cara tá lutando com o lobo, escala a montanha, aparece lá na cabine lá do cidadão perdido lá, que acho que ele foi meio excluído do programa, né? Tadinho, tava lá como o mentor. E aqueles lobos lá, cara, não sei. Primeiro o carinha fala que não era pro lobo perseguir uma pessoa, só que aquele lobo tá perseguindo o cara. Daí você não entende se o lobo faz parte do treinamento, o porquê que o lobo se invocou com o Jeremy Renner. É porque o lobo já sabia onde essa história ia dar. Ele já tava prevendo isso. O lobo já tava cheio de ver aquele cara matando os coleguinhas deles e... Ele tinha mais motivação do que o Jeremy Renner. Escalando montanha e... Cortando lenha. O lobo tinha mais motivação do que o protagonista do filme, cara. E a Rachel Weisz, gente? O que vocês acharam dela? Além dela estar linda no filme? Ela se esforça, cara, mas não sabe. Não tem o que fazer, né? É outra personagem que não que a gente tem comentou, sentido assim, nenhum. Que ela... É o que a gente comentou. Ela desenvolve uma relação, uma atração ali pelo personagem do Jeremy Renner que não faz sentido, sabe? O cara sequestrou ela. O que ela tá... Ela é a doutora Beach do filme, cara. Síndrome de Estocolmo. É? E, aliás, parabéns pro Gogó de Ouro de Rachel Weisz. Ela dá aquele berro. Aaron! Ele a 1 quilômetro de distância ouve e dá início àquela perseguição sensacional. Valeu o filme pra mim ali. Aquela corrida no telhado. Quando ele desce, então, naquele microbeco. Pois é, e que tipo de cara são esses que não coloca um reconhecedor de face? Que tipo de CS que não reconhece, coloca um reconhecedor de face nos aeroportos? A mulher consegue viajar só colocando um óculos numa foto? Como assim? Um óculos? Quando eu falo que quando você põe um óculos, você muda de pessoa, agora vocês me entendem por quê? Porque, cara, é a CIA, eles têm reconhecedor facial, não é só o nome. Você acha que ela ia ser... o suficiente pra viajar com o nome, E nem a foto mudou as cores. Com um óculos na mulher, mudou, pronto. O Aaron, os caras não iam ter no banco de dados dele, que quando passasse a foto dele não ia pegar? Não, ele penteou o cabelo de lado e passou também, cara. Ah, mas no caso do Aaron lá, como ele tinha sido dado como morto, não tem alerta, né? O cara morreu. Ah, é, acho que foi muito fácil o jeito que ele tirou o rastreador também, né? E meteu na boca do lobo, né? Não, cara, e o pior de tudo é a questão do, tipo, o lobo olha pra ele, ele olha pro lobo, aí eles ouvem o míssil lá e o lobo olha pra ele e fala, fudeu, vamos correr cada um pro lado. Na hora que ele corre, o lobo tinha que ter corrido na direção dele, não o contrário. Exatamente. Sentido, cara. O lobo tem consciência, né, cara? Ele olha o... Ele falou, ferrou, só faltou ele falar, corre, Forrest. Ai, ai, cara. Não sobrou o filme, cara. Não sobrou. Só os cacos. Difícil, cara. Pelo menos a nova versão de Extreme Race é legal. E outra, né? Eu fiquei esperando pra subir os créditos pra ler, cara. E não sobe. Fica tocando a música e fica deixando de longe o... O barco. O barco. E eu fico esperando e não vai. A câmera vai indo. E não acaba. Até o último momento do filme é longo, cara. É, não tem nem animaçãozinha de créditos, né? Porque os outros ainda tem aquela animação, né? Das linhas passando e tal. Que é bem bacana. Esse nem isso, assim, termina no barco mesmo. Será que ele... Se eles ainda terminassem, quando chegasse bem longe o barco explodisse? Aí você ia ficar com um negócio na cabeça, tá ligado? Mas não. Seria um final bacana, seria um final interessante. Pô, daí você ia ficar, né? Será que viveu? Será que morreu? Não sei. Não, aí acabou, morreu. Explodiu, acabou a série aí. Ah, não dá pra saber, né? Ele tava com as pílulas lá, o corpo dele tá mais forte, pô. Fisicamente ele já está preparado, né? Só a mente dele que ainda é... Não, mas ele conseguiu lá o negócio, não conseguiu? Ela fez a fábrica lá de metafetaminas pra ele, né? Ela fez, né? E forneceu lá na fábrica lá que os chineses, / tailandeses, / coreanos, / indianos. E que na verdade são filipinos, né? Tipo, ele era o James Bond mesmo, né, cara? Ele conseguia entrar em qualquer lugar com a maior facilidade do mundo, né? Não, e quando eu achei engraçado também aquela hora que eles começam a sair da fábrica e aquele mundaréu de gente oriental, não estou sendo preconceituoso, tá? Geral, e tipo, só eles ali de diferente, aparece aquele maluco fazendo um escândalo, o maluco dá uma pancada nele e ainda rouba o relógio, que no final tem todo o significado do relógio ter sido roubado, né, cara? O relógio não foi roubado à toa, não foi roubado em vão. Você nem lembra do relógio, cara? Ele paga o cara do barco com o relógio de ouro do... Ah, é verdade. Não, ninguém vai ver ele mexendo no corpo justamente do cara morto ali, né? Porque ele bate no cara e ele pega o relógio. Não, é verdade. Ele nem tentou ser furtivo ali de pegar de leve. Não, ele pega o braço do cara, chacoalha. Assim. Sem contar que ele mete uma porrada no cara, no meio de um monte de gente, ninguém deda ele, né? É, não, o cara é tipo o supervisor da fábrica, né? O pessoal deve conhecer ele. E tipo, tem um cara metendo a porrada nele. Quem se importa, né? O negócio é correr, porque o bagulho tá doido aqui. Mas e cara, de novo, cai nesse negócio. Esse serviço de inteligência dos Estados Unidos ficou muito burro nesse filme, cara. Se a mulher fugiu ali por não ter sido... Fugiu lá, conseguiu fugir. Como assim ela vai na maior fábrica da empresa e consegue entrar usando o nome verdadeiro dela? Tipo, os caras não soltaram um alerta, nada? É, exatamente. Não emitiram um alerta. Tipo, ó, a mulher é procurada, se ela aparecer em qualquer lugar, vocês... Pô, no outro, você lembra quando o Borne aparecia em qualquer esquina, a câmera pegava ele, todo mundo achava. Agora lá não, a mulher consegue viajar não sei quantas horas de atravessar o país, o mundo, lá, chegar do outro lado, chega lá, usa o nome dela e tá dentro, pode entrar. Foi isso mesmo, foi culpa do fuso horário, Thiago, não deu tempo de chegar o alerta lá. Cara, tudo muito errado, Caraca, os ouvintes vão ficar traumatizados, acho melhor a gente recomendar eles assistirem só o trailer, então. Né? O trailer faz um apanhado das melhores cenas, tá pronto, você assiste o filme. Eu assistiria no cinema só pra ouvir a nova versão da Extreme Ways no surround de uma boa sala de cinema, né? Pelo menos isso, né? Mas é isso que daí... a música toca inteira, né? Então. É, mas isso daí, se você tiver um fone bom, o Alexandre vai colocar essa nova versão no final pra você não precisar ir ver o filme então no cinema. Pô, vamos dar essa colher de chá, pelo menos, né? Pelo menos isso a gente pode ajustar, né? Então, resumindo, a única coisa boa do filme é quando ele acaba. Isso, é, quando ele acaba. Se a música tocasse no começo, aí... nada. Era só o começo do filme e tal, aí... Pois é. Acho que é isso que a gente tinha pra falar, né? Acho que eu vou até mudar minha introdução, porque, cara... Imagina, né? A pessoa ouve lá, o Eduardo gostou do filme. Depois a gente só desceu o sarrafo no filme, não sobrou nada. Nós estamos servindo de choque de realidade, né? Eu acho que era isso então, né, pessoas? Você que já assistiu, comente aqui embaixo o que você achou do filme, se você partilha de nossas opiniões, ou se você ainda, depois de ouvir tudo isso, ainda continua gostando do filme, me explique como você consegue fazer isso, porque eu quero saber mesmo. Pois é, não, mas tem que dar uma explicação bacana, hein? Tem que convencer legal, tem que vender o peixe. Tem que vender muito bem o peixe, assim. Eu quero entender o porquê você gostou disso de uma maneira legal, não porque... Ah, o filme é bom, vai ser chato. É, isso daí não é argumento, não. Tem que justificar. Então comentem aí, compartilhem suas opiniões, vamos levar essa discussão além desse minicast. Se quiser falar mal do filme, também tá aberto, pode falar mal ainda, nada. E é isso aí. Eduardo, além do seu período, o pessoal que... Agora que a gente acabou com o filme pra você... Vou te dar um espaço aqui agora, você vai dizer onde o pessoal te encontra na internet, além do Cine Alerta, que você tá lá todo dia, trabalhando, dando duro. É, tô traumatizado, aliás, por favor, deposita meu vale transporte, tá? Que ainda até agora não caiu. Não, pode deixar, eu vou depositar lá, Eduardo Sasser, né? Que absurdo! Que absurdo! Ai, ai, cara. Mas é o seguinte, quem quiser me seguir no Twitter, @edu_sasser, eu tenho um blog de seriados, né, que é o site logado com 2Gs, .blogspot.com. Lá tem algumas reviews, inclusive a review de Revolution, né, estilo Legado Borne, mas em formato seriado. Acessa lá. E eu tô dando expediente aqui direto aqui no Cine Alerta, sempre com algumas notícias, né? Isso. E trazendo a bilheteria da semana, as estreias da semana, os destaques da TV a cabo. Vou pedir um aumento por isso, e é só. Você não vai resenhar Happy Endings também daqui a uns dias? Sim, sim, sim. A partir de outubro aí estaremos com a review de Happy Ending no Cine Alerta. Cine Alerta diversificando aí, vamos dominar o mundo. Falei com o Thiago essa semana. Com certeza. Né? Sem precisar de Pila Azul. Nós não necessitamos disso. Jamais, em tempo algum. Exatamente. Então é isso, pessoal. Ainda. Bom, se alguém precisar aqui primeiro, vai ser você, né? Você é o mais velho? Não sei.